esse seu olho pintado, isso é pra tocar nos paredões. Solta o grave, bebê. E quer saber por que te bloqueei? Não foi pra chamar sua atenção. É que o meu coração ainda tem vestígio de você. Ficou lembranças boas na memória. Você foi importante demais na minha vida. Eu não quero te odiar. Vendo suas novas publicações, ainda eu não te superei. E virtualmente eu te bloqueei. Sou imaturo demais pra seguir você. Me bloqueia pra não te ver. Me bloqueia pra não te ver. Sou imaturo demais pra seguir você. Chamar sua atenção. É que o meu coração ainda tem vestígio de você. Ficou lembranças boas na memória. Você foi importante demais na minha vida. Eu não quero te odiar. Vendo suas novas publicações, ainda eu não te superei. E virtualmente eu te bloqueei. Imaturo demais pra seguir você.